tanto que eu te amei e não sabia que pouco a pouco eu te perdia. Eu te amo. Aquele louco amor inesquecível, tirar do coração. E às vezes digo, eu te amo. Te amei demais, enlouqueci. Brigas banais te perdi. Tempo já passou e eu não consigo calar meu coração. E às vezes digo, eu te amo. Mas te perdi. O tempo já passou e eu não consigo calar meu coração. E às vezes digo, eu te amo. Valeu, meu bem! O fofinho! O fofinho e o romântico.